Oi, Salvador, boa noite, é o Rio 9647. Estabilizado, procedimento VOR da 28. Sente o Rio 9647, segue o trem de Vipuso, pista 28. O vento de 210 graus, 5 nós. Sente de Vipuso para o 9647, informa que está com o trem baixo travado. Rio 9647 no solo aos 20, táxi livre à esquerda até o pátio de carga ao estacionar, frequência livre. Sente liberando à esquerda, pátio de carga ao estacionar, frequência livre. Bordeaux 276747. Pronto, copo, 747. Firme. Torre 277747. É 747 para a cota, só um minutinho. Torre, Salvador, 277, 747. 747 para a cota, só um minuto, aguarde. O 6747, pronto, a cópia? Pronto, cópia, 47. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Aperuísque 50, decola da pista 28 com a curva à esquerda para sair da Gole, Eval e depois Eudes, aciona 5174 e o controle 19.35. 340 Guarulhos, Aperuísque 50, da 28, esquerda, Gole, Eval, após Eudes. 5174 no transponder, 19.35 o controle, está pronto para o prospecto. Passar um 4, objeto 6747. Está autorizado, chapéu o táxi. Deixa para o táxi, 6747. Ok, o vento agora aqui está de través e começou a tender para pista no zero. Então a gente já vai mudar logo para pista no zero. Sua saída vai trocar, vai ser da 10 com curva direita para a saída da El, transição de Nero, ok? Tente da El de Nero para 10, objeto 747. Estimativo, nós estamos com uma aproximação só para 28, que já está sequenciado, com a aeronave da Gol, que vai pousar em torno de uns 3 minutos. Então o senhor vai taxiar para o ponto de espera e após a aeronave pousar, opera na 10 a partir daí. 147, guardando para o táxi. Pode chamar para o táxi. Chamará. Salvador, boa noite, Gol 604. 604, avistado final, pista 28. Cheque o trem livre pouso. O vento agora é de 190 graus com 5 nós. Pista 28, ajuste no 0 no 3. Gente, ah, pode parar com o trem embaixo. Terra Vida 364, trem baixado e secado, gol 604. Livre pouso, vento 190 graus, 5 nós. Livre pouso, gol 604. Solo, gol 1889. Torre, eu vou no 889. 889, prossiga. É, autorização da cena aí na sua frequência? Sim, ativo, prossiga. Então é pro Galeão, ok? 38 na escuta. Ok, 380 Galeão, lá de copa. Que forma que a partir de agora a pista vai ser a 1-0, ok? Ok. O F76747 para o táxi. Tá, liga o táxi até o ponto de espera da 1-0 na Bravo. Consigo fazer? Estou no meio de 4 horas e 10 com 1-2-2, estou tendo confirme 747. Ok, táxi até o ponto de espera e chame para o ponto de colagem. Agora pronto, 747. Paulo, o 1889, é possível acionar a posição, senhor? Nós estamos sem o ar-condicionado. Pronto, pode esperar o 6747 da 1-0. Quem sente o 6747 mantém. Qual é isso? Está autorizado ali, mantém, 6747. Líder ali, mantém o 1-0, 6747. 604, solo 33, táxi à esquerda, via Alfa e Índia, portão 2, na minha escuta. Esquerda, Alfa, Índia, portão 2, escuta, vou no 609. Que 889, acionamento é critério da tripulação, eu não tenho sua autorização de tráfego ainda. Gente, escuta. 747-747. Autorizado já a decolagem, o vento aí de 180 graus com meia dúzia nós, 747. Fiz decolagem, capítulo 90, objeto 747. Recebeu nosso plano, hein? Confirme? O 989, só recebeu o plano? Já, já tá pronto aqui, tá pronto a cópia. Prossiga. Tá autorizado para o Galeão no nível 380 na Pêsulo 14. Decola com curva à direita, a saída vai ser a da El Transição Bless. Aciona 5177, controle 19.35. 380 conforme, pela Zulu 14 até o Galeão, a da El Bless curva à direita, 5177-935, pronto pro push, portão 5. Confirma, chame para o... tá pronto pro push no 5? Ah, firmo. Que autorizado, chame pro taxa. Ah. 6747 decola aos 36, controle 19.35. 1935, 647. Salvador, então 3305, uma boa noite, senhor. Confira 3305. Boa noite. Pista de aproximação, informe avistando final pista 10, 3305. Ajuste 10, 13 e o vento de 180 graus, segura. A gente já está avistando a cabeceira 10, tá 3305. Ok, cheque o trem, já tem livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 5 graus. Trem baixado, travado, livre pouso na 10, tá 3305. Esse papi pode diminuir um pouquinho, Torre, pro outro 3305? O papi tá com o controle remoto com o sensor elétrico. Eu vou pedir a mudança, mas só que até se o pouso não vai ser possível, não, porque tem que ligar pra eles. Ah, tá, já. Fica pro próximo, obrigado. Tá 3305. Vai estar forte, então eu vou falar pra eles regular um brilho a menos, né? Beleza. Ficou bom, tá joia. Tá, ok. Táxi 1889, 46 a bordo, 4h30, Alterna Campinas. Liga o táxi até o ponto de espera da Bravo, chame pronto para ingresso, 6889. Sim, chama. Os 305, seu solo foi aos 51, correção, aos 41, livre táxi via Alfa e Juliette, portão 62 na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 62 na sua escuta, tá? 305. Autorizado ali a manter a 3, o 889. A linha mantém 889. Decolagem 889, vento 1, 80 graus, meia dúzia nós. Iniciador, 889 decolou os 46, controle 19, decimal 35. Decimal 35, 889.